Fecheiro 32. Entorpecida de cansaço, lânguida de amor e embalada pelo conforto de uma cama limpa e macia, eu adormi profundamente. Algures perto do amanhecer comecei a sonhar. Sonhos agradáveis de toque e cor sem forma. Mãos pequenas tocavam-me no cabelo, acariciavam-me o rosto. Virei-me de lado, semiconsciente, sonhando em amamentar uma criança no meu sono. Dedos pequeninos e macios apertavam-me o seio e a minha mão subiu para segurar a cabeça da criança. Ela mordeu-me. Dei um grito e sentei-me sobressaltada na cama e vi uma forma cinzenta correr pela coberta e desaparecer pelos pés da cama. Gritei outra vez mais alto. Jamie saltou do lado da cama como um raio, rolou pelo chão e levantou-se, os ombros preparados e os punhos cerrados. — O que foi? — perguntou-me, olhando freneticamente à volta em busca de saqueadores. — Quem? O quê? — Um rato — disse eu, apontando o dedo trêmulo para o local onde a forma cinzenta desaparecera, na fenda entre o pé da cama e a parede. — Ah! Os seus ombros relaxaram. Passou as mãos no rosto e pelo cabelo a pestanejar. Um rato! Um rato na nossa cama! Exclamei eu, nada disposta a enfrentar o evento com qualquer grau de calma. Ele mordeu-me. Examinei atentamente o meu seio magoado. Não havia sangue, apenas duas minúsculas picadas, dois furinhos que ardiam um pouco. Mas pensei em raiva e o sangue gelou-se-me nas veias. Não te preocupes, Sassenach, eu trato disto. Endireitando os ombros outra vez, Jamie pegou no atiçador da lareira e avançou com passos decididos para os pés da cama. A madeira do móvel era sólida. Havia um espaço de apenas alguns centímetros entre ela e a parede. O rato devia estar encurralado. A menos que tivesse conseguido escapar nos poucos segundos entre o meu grito e o salto de Jamie do meio das cobertas. Pus-me de joelhos, pronta para saltar para fora da cama se necessário fosse. Com a testa franzida em concentração, Jamie ergueu o atiçador, estendeu a mão livre e arrancou a colcha caída por cima do pé da cama, tirando-a do caminho. Remeteu o atiçador com toda a força e desviou para o lado no último instante, batendo contra a parede. — O que é? — perguntei. — O que é? — repetiu ele num tom de incredulidade. Inclinou-se para mais perto, semicerrando os olhos na luz turva, e depois começou a rir-se. Largou o atiçador, agachou-se no chão e enfiou a mão devagar no espaço entre o pé da cama e a parede, fazendo um barulhinho como um gorjeio entre os dentes. Soava como passarinhos a chilrear num arbusto distante. Estás a falar com o rato? Comecei a engatinhar na direção do pé da cama. Mas ele fez um gesto para que eu recuasse, abanando a cabeça, enquanto continuava com o chilreado. Esperei com alguma impaciência. Ele agarrou alguma coisa, evidentemente capturando o que quer que fosse, pois soltou uma pequena exclamação de satisfação. Levantou-se sorrindo, com uma forma peluda, cinzenta, agarrada pelo cachaço, pendurada e a balançar nos seus dedos, como uma bolsinha. — Eis o teu rato, Sassenach, disse ele, depositando gentilmente uma bola de pelos cinzentos sobre a colcha. Os olhos enormes de um verde claro amarelado ergueram-se para mim sem pestanejar. — Santa Mãe de Deus! — exclamei. — De onde é que vieste? Estendi um dedo muito devagar. O gatinho não se moveu. Toquei ao de leve na borda de uma minúscula mandíbula, cinzenta e sedosa, e os grandes olhos verdes desapareceram, transformando-se em fendas, enquanto ele se esfregava contra o meu dedo. Um ronronar surpreendentemente grave reverberou pela sua pequenina estrutura. — Este, disse Jamie com imensa satisfação, é o presente que eu pretendia dar-te, Sassenach. ele vai manter os animais nocivos longe do teu consultório. Bem, provavelmente animais nocivos muito pequeninos, disse eu, examinando o meu novo presente desconfiada. Acho que até uma barata grande o consegui levar para a sua toca. Quanto mais um rato. É um macho? Ele vai crescer, garantiu-me Jamie. Olha só para as patas dele. Ele, sim, era um macho. Virou-se de costas e imitou um besouro morto com as patas no ar. As patas eram mais ou menos do tamanho de uma larga moeda de cobre. Bastante pequenas, se as visse sozinhas, mas enormes, em contraste com o corpo minúsculo. Toquei-lhe nas patinhas de um rosa imaculado, no meio de macios pelos cinzentos, e o gatinho contorceu-se em êxtase. Alguém bateu discretamente à porta, e eu levantei o lençol, depressa, sobre o peito, quando a porta se abriu, e a cabeça do senhor Wemyss se enfiou para dentro, os cabelos em pé, como um monte de palha de trigo. — Está tudo bem, senhor? — perguntou ele, pestanejando, para tentar ver melhor. — A minha filha acordou-me, pois julgava que havia uma espécie de tumulto. E depois ouvimos um barulho forte. Os seus olhos, apressadamente desviados de mim, dirigiram-se para a marca de madeira esfolada na parede caiada, deixada pelo atiçador de Jamie. — Sim, está tudo bem, Joseph — assegurou-lhe Jamie. — É só um gatinho. — Ah, sim? O senhor Wemyss semicerrou os olhos na direção da cama, o rosto comprido esboçando um sorriso quando distinguiu a mancha de pelo cinzento. — Um gatinho? Bem, ele vai ser uma grande ajuda na cozinha, não tenho a menor dúvida. — Sim? Por falar em cozinha, Joseph, será que a sua filha poderia trazer um pratinho de natas aqui para o gatito? O senhor Wemyss assentiu e desapareceu, com um último sorriso avuncular para o gatinho. Jamie espreguiçou-se, bocejou, esfregou as duas mãos vigorosamente pelo cabelo, que se comportava ainda mais indisciplinadamente do que o normal. Examinei-o com uma certa dose de pura apreciação estética. — Pareces um mamute peludo, disse eu. E como é um mamute, além de grande? Uma espécie de elefante pré-histórico. Estás a ver aqueles animais com uma longa tromba? Ele semicerrou os olhos, fitando o seu corpo de cima a baixo. Depois olhou para mim interrogativamente. Bem, agradeço-te o elogio, Sassenach, disse ele. Mamute, hein? Lançou os braços para cima e esticou-se outra vez displicentemente, arqueando as costas, o que inadvertidamente me pareceu aumentou qualquer semelhança acidental que se pudesse notar entre a anatomia matinal aumentada de um homem e os adornos faciais de um paquiderme. Ri-me. Não era exatamente isso que eu queria dizer, retorqui. Para de te abanar. A Lizzie vai chegar a qualquer instante. É melhor vestires a tua camisa ou vires novamente para a cama. O som de passos no patamar da escada fê-lo mergulhar debaixo das cobertas, levando o gato a esgueirar-se pelo lençol sobressaltado. Afinal de contas, era o próprio senhor Wemyss que trazia um pratinho de natas, poupando assim a filha da possível visão do seu patrão nu. Estando o tempo bom, tínhamos deixado as persianas abertas na noite anterior. O céu lá fora estava da cor de ostras frescas, úmido e cinzento perolado. O senhor Wemyss olhou para a janela, pestanejou e fez um meneio de cabeça perante os agradecimentos de Jamie. Depois saiu a cambalear de volta para a sua cama, agradecido por ter mais meia hora de sono antes do alvorecer. Peguei no gatinho que se refugiara no meio do meu cabelo e pulo no chão perto do pratinho de natas. Pensei que ele nunca tivesse visto um prato de natas na vida, mas o cheiro foi o suficiente. No espaço de segundos já estava com os bigodes mergulhados nas natas, lambendo com sofreguidão. Ele é forte, observou Jamie com aprovação. Consigo ouvi-lo daqui. é uma fofura. Onde o arranjaste? Aconcheguei-me na curva do corpo de Jamie, desfrutando do seu calor. O fogo quase se extinguira durante a noite e o ar no quarto estava frio, acre das cinzas. Encontrei-o na floresta. Jamie bocejou e relaxou, apoiando a cabeça no meu ombro para ver o gatinho, que se abandonara num êxtase de gula. Pensei que o tivesse perdido quando Gideon disparou. Penso que se tenha enfiado num dos alforjes e veio aqui para cima juntamente com o resto da bagagem. Caímos num tranquilo estupor, sonolentamente aconchegados no ninho da nossa cama, enquanto o céu clareava pouco a pouco e o ar adquiria vida, com o canto dos pássaros que despertavam para o dia. A casa também acordava. Ouviu-se o choro de um bebê vindo de lá de baixo, seguido da movimentação e o arrastar de pés de pessoas que se levantavam, o murmúrio de vozes. Nós também deveríamos levantar-nos. Havia tanto a ser feito. E, no entanto, nenhum de nós se mexeu, relutantes em abrir mão da sensação de um tranquilo santuário. Jamie suspirou, o seu hálito quente no meu ombro nu. Uma semana, acho eu, disse ele serenamente. Antes de teres de partir? Sim. Posso dispor desse tempo para arrumar as coisas por aqui e falar com os homens de Reeds. Depois, mais uma semana para atravessar a região, entre a linha do Tratado e Drunkard's Creek, e fazer a inspeção. Então, trá-los-ei aqui para treinar. Se o Tryon convocar a milícia, então... Fiquei imóvel e em silêncio durante alguns momentos, a minha mão envolta na de Jamie, o punho relaxado, fechado sobre o meu seio. Se ele a convocar, irei contigo. Ele beijou-me a nuca. Tu queres ir? Perguntou-me. Acho que não será necessário. Nem tu nem a Bree têm conhecimento de que alguma luta vá ser travada aqui agora. Isso só significa que, se alguma coisa acontecer, não será uma batalha grande, disse eu. Isto aqui, as colónias, é um lugar enorme, Jamie. 200 anos depois dos acontecimentos de hoje, não iríamos ter conhecimento de conflitos menores, especialmente os que aconteceram num lugar diferente. Agora em Boston, suspirei, apertando-lhe a mão. Eu também não sabia grande coisa sobre os acontecimentos em Boston, mas Bree sabia. Tendo crescido lá, aprendera muito na escola sobre a história local e estadual. Eu ouvira contar a Roger o que fora o massacre de Boston, um pequeno confronto entre cidadãos e as tropas britânicas que ocorrera no passado mês de março. Sim, suponho que seja verdade, disse ele. Mesmo assim, não parece que vá dar em alguma coisa. Acho que o Tryon está apenas a querer assustar os reguladores para que se comportem bem. Isso, de facto, era provável. No entanto, eu tinha perfeita consciência do velho adágio. O homem põe e Deus dispõe. E fosse Deus ou William Tryon no comando, só os céus saberiam o que poderia acontecer. Achas mesmo? Perguntei. Ou apenas esperas que assim seja? Ele suspirou, esticou as pernas, com o braço apertando mais a cintura. Os dois, admitiu ele. Principalmente espero e rezo, mas também acredito nisso. O gatinho esvaziara completamente o pratinho de natas. Sentou-se com um baque audível do seu minúsculo traseiro, lambeu o resto do delicioso creme branco dos seus bigodes e em seguida deslizou devagarinho na direção da cama, os flancos visivelmente bujudos. Saltou para cima da coberta, aninhou-se junto a mim e adormeceu imediatamente. Talvez não inteiramente adormecido, eu sentia a pequena vibração do seu ronronar através da coberta. Como é que lhe vamos chamar? Pensei em voz alta, tocando-lhe a ponta da cauda macia e franzina. Bolinhas? Pompom? Que nomes tolos! Disse Jamie com preguiçosa tolerância. Então era assim que costumavas chamar aos teus gatos? Em Boston? Ou na Inglaterra? Não, nunca tive um gato, admiti. O Frank era alérgico. Faziam-nos pirrar. Qual é o nome escocês que é bom para gatos? Então, Diarmuid MacGillivray? Ele bufou, depois riu-se. Adso, disse com firmeza. Chama-lhe Adso. Que tipo de nome é esse? Perguntei, virando-me para trás, para olhar para ele perplexa. Já ouvi muitos nomes escoceses estranhos, mas este é novo. Ele descansou o queixo confortavelmente no meu ombro, observando o gatinho a dormir. A minha mãe tinha um gatinho chamado Adso, disse ele, para grande surpresa minha. Um gatinho cinzento, muito parecido com este. Ai sim, coloquei-lhe a mão na perna. Ele raramente falava da mãe, que morrera quando ele tinha 8 anos. Sim, tinha. Um excelente caçador de ratos. E gostava muito da minha mãe. Não tinha muita utilidade para nós, crianças. Sorriu ao lembrar-se. Provavelmente porque Jenny o vestia com roupas de bebê e o alimentava com bolachas. E eu atirei-o para a represa do moinho para ver se ele sabia nadar. De facto, sabia, informou-me. Mas não gostou. Não posso dizer que o culpo, disse eu achando graça. Mas por que é que ele se chamava Adso? É o nome de um santo? Eu estava habituada aos nomes estranhos dos santos celtas, desde Aoth, pronunciado Uu, a Dergorvilla. Mas não ouvira falar de um santo Adso antes. Provavelmente era o padroeiro dos ratos. Não era um santo, corrigiu-me ele. Um monge. A minha mãe era muito erudita. Foi educada em Lahore, sabes? Juntamente com o Colum e o Dougal. Sabia ler grego e latim e um pouco de hebraico, bem como francês e alemão. Ela não tinha muitas hipóteses de ler em Lalibroch, é claro. Mas o meu pai fazia todo o esforço para encomendar livros para ela, de Edimburgo e de Paris. Estendeu o braço por cima do meu corpo para tocar uma orelha sedosa e translúcida. E o gatinho mexeu os bigodes, crispando o focinho como se fosse espirrar, mas não abriu os olhos. O ronronar continuou inabalável. Um dos livros de que ela gostava era escrito por um austríaco, da cidade de Melk. E assim ela achou que era um nome muito adequado para o gato. Adequado? Sim, disse ele, meneando a cabeça para o pretinho vazio, sem o menor tremor no lábio ou na pálpebra. Adso de Melk, como milk, leite, percebeste? Uma fenda verde surgiu quando um olho se abriu, como que responder ao nome. Depois fechou-se outra vez e o ronronar continuou. Bem, se ele não se importa, eu também não, disse resignada. Portanto, será Adso.